Bricinho. Oh. É soca, soca, tucadão, puquetadão, só botadão, só socadão, só encaixadão, só peitadão, tão batudão. É soca, soca, tucadão, puquetadão, só botadão, só socadão, só encaixadão, peitadão, tão batudão. Soca, soca, tucadão, puquetadão, só botadão, socadão, só encaixadão, só peitadão, tão batudão. É soca, soca, tucadão, puquetadão, só botadão, só socadão, só encaixadão, só peitadão, tão batudão. Ela pediu pra eu botar, pediu pra eu tirar, pediu pra eu catucar, catuquei, de ladinho, toma. Ela pediu pra eu botar, pediu pra eu tirar, pediu pra eu catucar, catuquei, de ladinho. É soca, soca, tucadão, puquetadão, só botadão, só socadão, só encaixadão, só peitadão, tão matudão. Só socadão, só encaixadão, peitadão, tão matudão. Soca, soca, tucadão, puquetadão, só botadão, só socadão, só encaixadão, só peitadão, tão matudão. 2F Produções, Bicho Records. Original é nóis, original é nóis. Pediu pra eu botar, pediu pra eu tirar, pediu pra eu catucar, catuquei, de ladinho, toma. Ela pediu pra eu botar, pediu pra eu tirar, pediu pra eu catucar, catuquei, de ladinho. É soca, soca, tucadão, puquetadão, só botadão, só socadão, só encaixadão, só peitadão, tão matudão. Só socadão, só encaixadão, peitadão, tão matudão. Soca, soca, tucadão, puquetadão, só botadão, só socadão, só encaixadão, só peitadão, tão matudão. É soca, soca, tucadão, puquetadão, só botadão, só socadão, só encaixadão, só peitadão, tão matudão.